Trip 5217, ajuste agora 1094 e desça para 5 mil pés. Número 2, está seguindo a aeronave da Gol na sua posição de 12 horas, passando 8.300. Afirmativo para 5 mil, ajustado, seguindo a aeronave da Gol. Da 3859 ao controle Salvador, autorizado via chegada Bonf, ajuste no 094. Trip 5217, passa Bonf, autorizado via chegada Bonf. Intero ajuste 1104. Ativo Bonf via chegada 1024217. O no 605 está autorizado a aproximação em Helix. CS, aproximação de Way autorizada com o no 605. Bom dia, prossiga. Tem confirmação no aeródromo, aqui está dando chuva moderada. Só um momento, ok? Vou confirmar. Tá em pressão, só não tem pressão e temperatura também. Ok, no ATIS aqui a gente tem chuva intermitente moderada, ok? A gente está operando visual, temperatura 2,6. Vai dar pressão? Confirme? A pressão. Ajuste 1014. Obrigado, o 923. A senhora está fazendo autorização também, né? Autorização em 1219, por gentileza. Autorização agora, obrigado. 5217, reduza para aproximação, efetue o cheque pré-pouso, está autorizado ILS, 5217. 217, reduzindo para aproximação, autorizado ILS, 5217. Gol 605 na final, cheque trem, chame a torre agora, 11895, gol 605. 118.95, checando o trem, gol 9605. Voador, bom dia, gol 1605, passou duna, tem um campo à vista. Poderia confirmar as condições da pista, que está molhada? Sim, gol 1605, a pista se encontra úmida, o vento no 10 grau, 05 nós, livre pouso, pista 10. Pista úmida, 110 com 05, gol 1605, tem livre pouso, né? 1605 baixou e travou? Ainda não, gol 1605. Gente, reporte baixado e travado, gol 1605. Vai reportar. E travou, gol no 605. Gente, gol no 605. Trepíssimo 217, localizador, visual com campo. Ciente, checa o trem, chame a torre, 11895, trip 5217. 1895, com o trem checado, chamará o 5217. Paulo Salvador, gol no 923, bom dia. Paulo Salvador, gol no 923, bom dia. Salvador, gol no 923. Para a torre. É o gol 1923. É, confirma, o Paulo está fora do ar? Negativo, mantenha a escuta para a cópia, ok? Chame o 1219 mais uma vez, ok? Vou perguntar pela quinta vez. Se não conseguir, eu volto para cá. Oi, Salvador, bom dia. Trip 5217, passando ao externo, baixar travado. Gente, Trip 5217, continue a aproximação, agora a pista livre. 217. No 605, solo 30, direito no 219. Direita 219, vou no 605. Pelo ajuste 1094. Solo Salvador, bom dia, gol no 605. Gol no 605, bom dia, taxi Alfa e Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, portão 05, gol no 605. Precisa de mais. Livre pausa, 5217. Paulo, Bono 923, bom dia. Bono 923, bom dia, pronto, copy. Guarulhos, nível 360, via rota Bridge, Ampes 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da Euleda, após Leda, direto Bridge. A frequência do controle 120.8, aciona 5535. Confirmamos o autorizou para Guarulhos, 360, Bridge, Ampes Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive. Fala da 10, no perfil da Euleda, curva direita, da Euleda 3208, controle 5535, correto, 5535, primeira curva à direita, portão 612, chama pronto, gol no 923. Para pronto, pronto, obrigado, gol no 923. Romeu Lima, bom dia, Salvador para Porto Seguro no 080, confirme o pátio e a pista que decola. Sente, Romeu Lima, só um minuto para cobre. Paulo, é o Azul 4299. Azul 4299, bom dia, Salvador Campinas, o nível 340, o número 3 para cobre, aguardando. Número 3 para cópia, somente a saída prevista. Da Euleda Bridge. Da Euleda Bridge, graças. Oxané 6225, na escuta? Consiga, 6225. Poderia confirmar a rota que tem em mãos para Brasília? Afirmativo, nós temos aqui no plano 320, a partir de Elefa, a Upper Zulu 17 até a Pino. Ok, ciente, só um minuto para cópia. Ok, 6225. Trip 5217, bom dia, taxi via Alfa e Juliette até o pátio 3, remota 03. Gente, Alfa, Juliette, pátio 3, remota 03, o Trip 5217. Siga, Fossero D733. Ciente, pelo Serra Lima, acione transponder 02, 17, 02, 17. Suba ao nível 1110 para o Edmari. Reposta descida. Acionamento por conta e risco. Reposte localizador. Salvador, gol 9286, na aberta, será que está na 9286, bom dia, senhor, identificação, desceu nível 120, 120, chegada amarela. Amarela, 7286, gol 9286, foi na prova de Itape. Autorizado Porto Seguro, nível 080, Golf 677, decolagem no 7, curva direita, subida Coral, controle 1208 e 0265 no transponder. Chame torre 118, decimal 95, bom pouso. Qual o POV? 1895 agora, torre, relacionamento e táxi, com 1014 no ajuste, bom voo, Romeu Lima. Tá Salvador, bom dia, tá 3859, na final da 10, frente pouso baixado em trava. Tensão 3859, livre pouso 10, vento 11, 0 graus, 08, nós. Livre pouso, pista 10, 385 graus. Voo 9286, reautorizado até o nível 050. Pelo Serra Lima, informação de tráfego, 9 horas e 6 milhas, mesmo rumo, cruzando 150 em descida, um bloco 737. Informação de tráfego, 9 horas, meia dúzia de milhas, mesmo rumo, está cruzando 145 em descida, um bloco 737-800. Oceano 6225, escuta. Ok. Eu cheguei com o centro Recife e a rota que o centro tem lá para Brasília é via Nid Sapuído, Upper Whisky 10, Formosa, Lapóis, direto Brasília. Eu cheguei aqui na FTN, no sistema da gente aqui, não possui nenhuma CHG modificando para Upper Zulu 17. Aceita a Upper Whisky 10 ou realiza um CHG? Aceita a rota que está sendo disponível. Ok, ciente. Oceano 6225, autorizado Salvador Brasília, nível 320, via rota Nidsa, Puído, Upper Whisky 10, Formosa, após direto Brasília, decolagem pista 10, a primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo, transição Nidsa. A frequência do controle em 120, decimal 8, aciona 5534. Ok, então será o 320 para Brasília. Nós vamos decolar da 10 com curva à esquerda, no perfil da Momo Nidsa, após Cuito, Upper Whisky 10, até Formosa. O controle em 1202 e 5534 ao transponder do Oceanet 225. Confirmando o controle em 1208. 1208. Rodejamento correto, chama pronto, portão 01, no Washington M2 25. Salvador, TAM 3859. TAM 3859, bom dia, taxi Alfa e Juliette até o portão 03. Alfa, Juliette, portão 3, TAM 3859. O azul 4299, cópia. 4299, na escuta. Autorizado Campinas, nível 340, via rota Bridge, Upper Zulu 16, Bravo da Zulu, direto Trive. Após decolagem da pista 10, primeira curva à direita, realiza perfil da subida da El Leda após Leda Bridge. A frequência do controle em 120, decimal 8, aciona 5541. Autorizada a chegada mar e desça 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. Quilo Serra Lima. 4 horas. Cotejamento correto, portão 09, chama pronto, azul 4299. Tabará, 4299. Força aérea 2733, cópia. Autorizado Salvador Recife, nível 095, visual, decolagem em pista 10, após decolagem primeira curva à esquerda, ingressa no corredor forte, restrito a 1 mil pés, aguardando liberação do controle para ascensão até o 095. A frequência do controle em 1208, aciona 0264. Autorizado Salvador Recife, nível 095, visual, decolagem para curva esquerda, corredor forte, restrito a 1 mil pés, aguardando liberação do controle para o 095. O controle 1208, aciona 0264, 2733, está pronto para o carro. Cotejamento correto, confirme o POB. Está com 03. 03? Afirmativo. Ciente, autorizado o táxi, reporte na táxi e hotel. O Força Aérea 2733. A intenção da decolagem é da interseção hotel ou prossegue até a cabeceira? Da hotel, 2733. Ciente, então na táxi hotel mantenha a posição e chama a torre. 1198-95, ajuste 1014, tenha um bom voo. Força aérea 2733. A torre chama a torre 1198-94, obrigado. Bom dia. Romeu Lima, lembra essa nossa metade. Lima, ajuste no 0 no 4, táxi aprovado via parte 5, reporte ingresso no 7. Aérea 2733, ciente, ajuste no 014, alinha e decola, pista 10, vento no 10 graus, 10 nós. Alinha e decola, pista 10, sabe 2733. 286, autorizado a final do IRS X-Ray para a pista no zero, reporte localizador. Semana localizador, nada, 28. Puxa, acionamento no 01, Oceané 6225. Oceané 6225, autorizado pushback, acionamento, chama pronto para o táxi. Reportar para o táxi, 6225. Direcionando o corredor forte, o Força Aérea 2733. Gente, Força Aérea 2733, decolou as 48, chame o controle 1208. 1208, 2733. Lima, tem 17, Romeu, Lima. Controle Salvador, muito bom dia, o Força Aérea 2733, decolado. Agora no corredor forte, batendo 1 no meu pé. 2733, bom dia, contato radar, suba nível 095, mantenha as condições visuais, foi na proa de Recife. Ao 095, condições visuais, proa de Recife, o Força Aérea 2733. Complete a aproximação com a torre em 118, decimal 95. Bom dia, Mupolo. 3897. Afirma. Pouquinho Serra Lima, cruzando 3500 para 3000. Desça 2000, autorizado final do ILS X-Ray para pista no zero, reporte localizador. Quilo Serra Lima. 2000, localizador, Quilo Serra Lima. Torrego 9286. Voo 9286, ciente, livre pouso no zero, vento no 1, 0 grau, 099. Livre pouso 9286. Confirme, o Oceané 6312 chamou o sol. Oceané 6312, autorizado Recife, nível 350, via Upper Whisky 58, decolagem pista no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aru, o controle Salvador 120 decimal 8, aciona 5554. Então sai muito baixa a transmissão. Afirmativo, Recife, 350 por 158. Saída da Costa, esquerda, Puca, Aru. 20, 8, 4, 3, 3. O Cortejamento correto, porta 10, chama pronto, pushback acionar, 6312. Amarelo. Para o táxi, Oceania 6225, tá com 104 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alternando Goiânia. Oceania 6225, direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 10 no 4, bom voo. Afirmativo, direita pela Índia, ponto de espera com a torre 118.95. Whiskey to Vitória, flight level 110, confirm your apron and runway for takeoff. Could you confirm, are you a helicopter? Runway 17, stand by your HC class. Controle Salvador, muito Antônio, 319, cruzando 210 para 160, chamado 72. Oi, tranquilo. Bom dia, 6319, aciona a identificação, desça 4 mil pés, vigilância de chegada bom, se ajuste a 614, livre de restrições. 4 mil, 614, livre de restrições, afirmo. Decolagem 1 7, vento 1 1, 0 grau, 0 6 dúzia de noite. 1 4, tem um bom voo, gol 1 9 2 3. 5 negativo, ali mantém 1 0. Ok, ali mantém 1 0. Gol 9286, falou 53, direito 1219. Direita 219, graças, gol 9286. Salvador, Rodrigo Bom Dia, Gol 9286, bom dia, táxi via Alfa e Juliette, portão 1-1. Alfa e Juliette, portão 1-1, tá? Vou apelo, 6311. Meia, dois, dois, cinco, oceana. Mantenha as condições visuais, 500 pés, reporte, 7 calças, parola, barra. O Romeu Rondon Lima está fazendo o procedimento, saída coral, seu, tá? Um voo de promessa na boca, 77, por seguro. Ok, então, prossegue na saída coral, Romeu Rondon Lima. Saída coral, em atenção para nível 080, Romeu Rondon Lima. Gol no 923, ciente ali, mantém no zero. Lima, afirmo. Seu solo 225, decolou 56, chame controle 1 no 208. 208, obrigado, bom dia. Bom dia, Chanel 6225. Chanel 6225, bom dia, contato, radar, voa nível 320, saída Momo. Saída Momo, nível 320, 6225. 2 Chacol, tá aguardando. Bono 923, devido a colagem no zero, vento no 1, 0 grau, 0,6 dúzia de nós. Nove na ponte, nove, para a ponte, pede para a ponte. Salvador, azul, 4299. O azul 4299... Pronto para o push? Ok, coordene com a equipe de pátio. Após a passagem de um Boeing da Gol, a retaguarda que vai para o portão à sua esquerda, no 11, está autorizado a iniciar no 9 e chama táxi após o gol. Após o gol, alô, Salvador, muito bom dia. Gol 1605, está a ciência da informação Kilo, autorização Galeão. O número 605, bom dia, Salvador Galeão 360, o número 3 Chacol, tá aguardando, portão 05. Ok, número 3 aguardando, bom, 605. O 923, decolou 58, chame o controle 1 no 208. Controle 208, bom dia, nome deixa. Guardando. Só confirme o pátio e a pista que decola? Sim, até. November 788 Whiskey, ready to copy. Eu vou 923, contato radar, sua nível 360, saída da El. 360 da El, 923. From runway 17 after right turn, Coral departure, Charlie Oscar Romeo Alpha Lima departure, Salvador departure frequency 120.8, Squawk 5545, November 788 Whisk, read it back please. Tower now 118.95, the QNH 1014. Have a nice trip. Gente, o número 2 no setor aguardando, o Xané 6312. Solo Salvador, bom dia, o trip. 5221 para a vitória da conquista, frente da Kilo no box 2. Box 4. 25. Prossiga. Possibilidade de voar Nitsa ou Fluido. Guarde coordenação. Na escuta. Lima Kilo Zulu, Salvador Barreiras, o nível é o... Confirmando o nível? Você aguarda a cópia no PAC 5, o Lima Kilo Zulu. Sinal do ILS é que foi para a pista 10, reporte localizador. 2 para o PS, Monaco, veio da pista 10, para a pista 10. Roger, November 788 Whiskey, pay attention to the follow me vehicle at the apron 4 and then call me right at the holding point. O 4299, vamos para o táxi. Autonomia 4 horas, 31 minutos, Southern, na Ribeirão PCOB 127. Autorizado, a ponto de espera VEPAT, Índia, controlador 1895, ajustando 1014, azul 4299. 1014, VEPAT, Índia, ponto de espera 1895, azul 4299. Então 3663, Guarulhos, o nível 340, aguarda a porta. Olhando a porta. Roger, November 7880 Whiskey, clear to land up and wait runway 17, call me back ready. Ataque. Então 3304, cópia. Brasília, nível 380, Hotel Zulu 17. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita. Perfil da subida Arbor, após Elefa. Frequência do controle 1208, aciona 5556. Autorizado, nível 380 para Brasília, Hotel Zulu 17. Decolando 10, curva à direita. Arbor Elefa, 1208, transponder 5556 para 3304. Correto, portão 04, chama pronto, então 3304. Tá pronto, 3304. 072, bom dia, acione identificação, desça o 050, de lá, chegando a maré. Chamé 6225, chame Recife, 126, décima 85, bom voo. 2685, obrigado, bom dia. Perfil da subida da Euleda, após Euleda Bridge. Frequência do controle em 1208, aciona 5555. Autorizado então, Galeão 360 pela Upper Zulu 10, SMAP, após Lúvido, após Barbacena. Pista 10, curva à direita, saída da Euleda após Bridge. 1208 ao controle 5555, transponder voo 1605. Correto, nível 360, portão 05, chama pronto, voo 1605. Já tá pronto, voo no 605, no 5. Ciente, aguarde para o puxo, voo no 605. Tá aguardando, voo no 605. O Golf, Mike Alpha, cópia. Ciente, chané 6311. Continue em aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso, né, beleza? Azul 4299, ponto de espera, pronto. Mas o 4299 mantém a ponte espera. Mantém, 4299. November 788 Whiskey Airborne at 05, call 120.80. Call approach on 120.8, thank you, November 788 Whiskey. Bye. Oceana 6311, livre pouso, pista 10, vento 10 graus, 08 nós, check trem. Livre pouso, pista 10, trem baixado, checado, 31. O Azul 4299 informa que não foi autorizado o seu alinhamento e decolagem devido ao tráfego que decolou no 7 com saída conflitante, ok? Sim. Pronto para a cópia, senhor. Conquista autorizado nível 200, decolagem pistão no 0, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor, apoio direto conquista, frequência do controle 1208, aciona 5563. Sim, autorizado. autorizado Vitória da Conquista, nível de voo é o 200, decola da 10 com curva à direita no perfil da Arucon, após Vitória da Conquista. O controle 1208 e o transponder 5563, confere. Ok, só confirmando o perfil de subida, Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, e apoio direto. Arbor, ok, copiado, após direto, trip 5221. Correto, no pátio 3, chama pronto, trip 5221. Cliente, chama lá pronto, trip 5221. Pronto para o táxi, eu chamo a 63, 12, 146, a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, até na Natal. Oxalé 6312, autorizado táxi, via pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 1118-95, o ajuste 1004, tem um bom voo. Ajustado 1014, táxi via pátio, Índia, ponto de espera 1118-95, na sua escuta até lá, Oxalé 6312, obrigado, bom trabalho. O gol no 605 na escuta. Vanta, flight level 100, coral departure, and report reaching flight level 100, November 7, 8, 8, 8, 9, 8. Após a passagem do Airbus da Avianca, que prossegue para o ponto de espera, retaguarda, iniciando 04, chama táxi. Pois, Avianca está autorizado, 3304. O trapo ali mantém, azul 4299. Aliás, mantém. Passagem, primeira curva à direita, corredor axé, restrita a 1.000 pés, aguardando liberação do controle para ascensão até 1.05. A frequência do controle 1.208 aciona 5.544. Ciente 1895 agora, acionamento e táxi, o ajuste no 04, bom voo, Lima, Kilo, Zulo. Autorizado Guarulhos, nível 340, decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita, realiza perfil da subida da El Leda, após Leda Bridge, prossegue via Up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. A frequência do controle em 120.8, aciona 5560. Autorizado Guarulhos, 340, vai decolar da 10, curva à direita, na subida da El Leda. Aí vou abrir o seu, pelo Zulu 16, Bravo, que é o Zulu 16. Controle 1208, transponder 5560, transponder 6. Cotejamento correto, portão 02, chama pronto quando. Chama pronto o pushback sinal, então 3663. Comparado com a próxima, 3663. Salvador, China 63 no 11, livrou Fox Trotter. Ocean 6311, bom dia, táxi via Alfa e reporta para ingresso, táxi Juliette. Alfa reporta para ingresso, Juliette, 6311. Plantão 8888, bom dia, senhor, identificação, desceu nível 050, vigilante, chegada amarela. 050, chegada amarela, voo 1888. Itap, 1888. Lima, Kilo Zulu, ajusta no 04, táxi até o ponto de espera. 4299, decolou Zulu no 0, chame o controle 1208. 208, muito bom dia, 4299. 299, decola da El, cruza 800 pés. Azul 4299, contato radar, Tubal 340, saída da El. 340 da El, por gentileza, coordenar nível final 320 devido à performance. Pois não, aguarde. Bom Bono 072, desça 2000 pés, ajuste no 0 no 4, livre da restrição e TAP. Autorizado, final do ILS X-ray, reporte localizador. 2000, 10 no 4, desça em TAP, Bono 072, informa. O Azul 4299, autorizado, nível final 320. Obrigado, 320, 4299. A possibilidade de direto Leda? Leda autorizado. Obrigado. Índio Xanem 6311, ingressa via Juliette, portão 08, fica atento ao Boeing da Gol que está ingressando no pátio 3 à sua esquerda. Aguarde, Lima, Quilo Zulu. O Xanem 6312, livre decolagem no 0, vento no 1, 0 grau, 08, nós. Livre decolagem, pista no 0, Xanem 6312. Golf Mike Alpha, livre decolagem no 7, vento no 1, 0 grau, 08, nós. Salvador Tana 3304 para o táxi, 187 a bordo, 3 horas 50 minutos, alternando Ribeirão Preto. Autorizado direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118 decimal 95, ajuste 10 no 4, bom voo, Tana 3304. 1895, 514, bom trabalho. Salvador Gol 1605, pronto para o táxi. Estamos com 183 pessoas a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Campinas. Gol 1605, autorizado táxi em frente, após a passagem do Avianca, via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste 10 no 4, bom voo. Está autorizado no ponto de espera 2895, grato, Gono 605. Salvador, Cordial, bom dia, voo 9251. Voo 9251, bom dia, Salvador Guarulhos, o 360 já aprovado, só um minuto para cópia. O TAN 3663, coordena com a equipe de pátio após a passagem de um Boeing da Gol, a retaguarda que prossegue para o ponto de espera, iniciando 02 e chama táxi. TAN 3859, bom dia, Curitiba, no 360 já aprovado, número 2 para cópia, aguardando. 888, ajuste MI 14. MI 14, obrigado. Golf Mike Alpha, agora sim, contato radar, sobe 080, saída árvore. Confirme para o Golf Mike Alpha. Sobe 080, cumprindo as restrições da saída árvore. Golf Mike Alpha, para o 80, cumprindo as restrições, Golf Mike Alpha. Golf Mike Alpha, voa Arbor, sobe 080. Golf Mike Alpha, liberado, 080 Arbor, está presente. Voo 02733. Comandante, muito bom dia, Gol no 605, próximo ao ponto, perdão, no 0 e pronto. Bom dia, Gol no 605, mantenha a ponto, espera. Vai manter, Gol no 605. TAN 3304, livre da colagem no 0, vento no 20 graus, 099. Autorizado, 03304. Aciona 5575. 5 autorizado, 3665. Ali mantém o no 0. Ali mantém o no 0, Gol no 605. 3859, cópia. Autorizado Curitiba, nível 360, via rota UP Zulu 21 até Serra Charlie Bravo, após direto Orana, após Orana, conforme a rota do plano. Decolagem pista no 0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa, para interceptar UP Zulu 21. O controle em 120.8 aciona 5561. 4-5-3-0, conforme a altitude 2, segundo Sorocaba, direto Orana, conforme, decolando no zero, curva direita na Arbor, de Tesla, altitude 2-1, curva 2-0-8, e o transponder, que é o meu transponder 2-9, já no posição 3, para a Pudec. Correto, dando 3-8-5-9. Solo trip 5-2-2-1, solicita o pushback pelo menos. No pátio 3 autorizado, trip 5221 no chama táxi. Tá todo táxi. Contato radar sobe 380, saída Arbor. Arbor 380, 3304. UF Mike Alpha. Prazer, escuta. Preparação para evitar tráfego curva à esquerda, proa 225. UF Mike Alpha. A sua escuta. Sob vetoração, curva à esquerda, proa 225. Proa 225, Golf Mike Alpha. Curva. Eu no 208. 208, o vento bom. Gol no 605, livre decolagem no zero, vento 1-1, 0 graus, 1-1 nós. Livre decolagem no 605. Lima Kilo Zulu, corredor até mil pés. Bom dia, Lima Kilo Zulu, mantenha as condições iguais no mil pés, reporte no farol da barra para início da subida, ok? Reporta lá no farol Lima Kilo Zulu. Wolf Mike Alpha, qual a proa ideal para o destino? 275. 275, resuma a navegação na proa Sierra 961 de Santos, suba ao nível 080. Para o 080 na 275, reassumindo o Golf Mike Alpha. Impacto está 3663. Está com 180 a bordo, ao décimo de avião, 3 horas e 59 de autonomia. São 3663, autorizado direita, via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, décimo 95, ajuste 10-4, bom voo. Direita, ponto de espera 1895, tá 3663, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Pode o Arbor dar presente? Elefa, 3604. Elefa. Alfa Tango Tango, bom dia. Salvador, IDC, o nível 085 já aprovado. Confirmando o pátio, a pátio 5. Controle Salvador, bom dia. Gol na 605, fora do solo, na Dael, cruzando 1900. No 605, bom dia. Contato radar só 36.